Pegue a sua Bíblia, por favor. Vamos ler um versículo que está no Salmo 38. Gostaria de ler o versículo 9, para meditarmos sobre um tema importante. Quero falar de um assunto do seu interesse. Salmo 38, versículo 9. O texto da palavra de Deus diz: Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios, em algumas versões, desejos. Nem mesmo o meu suspiro ou a minha ansiedade te é oculto. Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios, nem mesmo o meu suspiro te é oculto. Oremos, Pai querido, graças te damos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque percebemos a tua presença real neste lugar. E isso, Senhor, alegra o nosso coração, Deus, porque não estamos apenas dentro de um templo, estamos num lugar onde a tua presença se manifesta, Pai. E isso, oh Deus, faz toda a diferença, porque a tua presença aqui neste lugar é que transforma a nossa vida, é que nos impacta, é que, ó Deus, produz o poder necessário para que milagres aconteçam. Onde a tua presença, Senhor, nos faz refletir, nos faz meditar, nos faz pensar sobre a vida, Senhor, por meio da tua palavra, que através do teu Espírito é revelada aos nossos corações. Abrimos o coração da nossa alma agora, Senhor, os ouvidos do nosso espírito, para ouvir o que tu tens a nos dizer, ó Deus. Edifica a nossa vida, fala conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus, e que a igreja diga amém. Meus amados, o ser humano, ele tem a característica de fixar a sua atenção naquilo que é o seu interesse. Naquilo que é interesse da pessoa é onde ela se fixa. Por exemplo, se eu apresento para você uma nota de R$2 e uma de 50, qual que você vai escolher? A de 50, claro. Desperta mais interesse na gente. Se eu coloco para você aqui a possibilidade de uma viagem com tudo pago, com direito a um acompanhante para Belfort Roxo ou para Buenos Aires, para onde você vai querer ir? É mais interessante, não é? Se eu coloco diante de você, cristão, um copo de um delicioso suco de fruta e uma cachaça, o que você vai escolher? Cremos nós que você vai escolher o delicioso suco de fruta, ok? Mas veja que interessante, se eu coloco isso diante de um alcoólatra, ele vai preferir a cachaça, que para ele é um interesse. A gente se fixa naquilo que é o nosso interesse. Por que eu estou falando isso? Porque sem nós percebermos, nós podemos fazer o mesmo com a palavra de Deus. Ou seja, tem pessoas que buscam na palavra apenas os temas que venham a se identificar com seus interesses e seus desejos. E acabamos nos tornando seletivos com a palavra. Nós vamos lendo a Bíblia e aqueles textos que abordam assuntos que não são do nosso interesse, nós passamos adiante buscando aqueles que nos são interessantes e deixamos de meditar naqueles que deixamos de lado, que não damos a devida atenção. Os irmãos estão entendendo? Isso não é bom. Por que isso não é bom? Porque se nós buscamos na Bíblia apenas aquilo que nos é interessante, nós vamos perder a oportunidade de aprender aquilo que nos é fundamental. Porque nem sempre aquilo que a Bíblia diz, que não é especificamente do nosso interesse ou diz respeito aos nossos desejos, muitas das vezes aquilo é muito mais importante do que aonde eu me fixo com os meus interesses. E eu deixo de lado, às vezes, valores fundamentais, porque, de uma certa forma, eu me torno seletivo. Observa que os versículos que a gente mais ama, normalmente dizem respeito aos nossos interesses, aos nossos desejos. Mas veja o que o apóstolo Paulo orientou e disse para o jovem pastor Timóteo, eu convido você a ir lá para o Novo Testamento, na segunda carta de Paulo a Timóteo, lá no finalzinho da Bíblia, você vai encontrar 2 Timóteo, vá comigo ao capítulo 3, versículos 16 e 17. Paulo disse assim: toda a Escritura, diga comigo, toda. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. E ele ainda diz, no versículo 17, a razão pelo qual toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Ele diz aqui no verso 17, a fim de que todo homem de Deus, homem e mulher, tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Toda a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, nós precisamos da Bíblia toda. Toda palavra de Deus é importante, amados. Não existem partes descartáveis, não existem partes supérfluas que nós possamos deixar de lado. Toda a Escritura, ela é útil ao ensino, ela é importante para a nossa vida. Nós precisamos do Velho Testamento para compreender o Novo, como também nós precisamos do Novo Testamento para compreender o Velho Testamento, e nós precisamos de toda a Bíblia para nós podermos conhecer o verdadeiro sentido de viver, a vontade de Deus e a revelação de Jesus para nós. Toda a Escritura é útil, por isso nós precisamos aprender a buscar, antes do nosso interesse, qual é o interesse de Deus para a minha vida, quais são os desejos de Deus para a minha vida. Aí eu queria ir a um versículo interessante, voltando lá ao livro de Salmos, eu vou pedir que você vá ao Salmo 37, que foi composto pelo rei Davi, no versículo 4, a palavra de Deus diz assim, na Revista e Atualizada diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o quê? Os desejos do teu coração. Aqui na versão dessa Bíblia que eu estou utilizando, que é a King James Atualizada, também uma excelente versão recente aqui no Brasil, ele diz assim, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quando, às vezes tem crente que lê isso daqui, e ele parece entender que Deus precisa se agradar da gente, mas é o oposto que Davi está falando. Ele falou de nós nos deleitarmos no Senhor, de nós nos agradarmos de Deus, de nós termos Deus como nosso prazer. Tenha Deus como o seu prazer e Ele satisfará aos desejos do teu coração. Mas a verdade, amados, é que nós só iremos nos deleitar em Deus se nós compreendermos qual é o interesse e o plano de Deus para a nossa vida. Como eu vou ter prazer em Deus se eu não conheço o projeto que Ele tem, o propósito que Ele tem, o plano que Ele tem para a minha vida? Então é importante, antes de buscarmos os nossos interesses, nós aprendermos a conhecer os interesses de Deus, porque só assim nós vamos desfrutar dessa parte boa, que Ele diz que Ele vai satisfazer os desejos do nosso coração. Deus não descarta os nossos desejos, Deus não descarta os nossos interesses, mas Ele nos ensina a buscar em primeiro lugar o interesse dEle, o propósito dEle. Porque conhecer o propósito de Deus, amados, os desejos de Deus para a nossa vida, é importante por quê? Porque muitas das vezes, conhecer o plano de Deus vai reajustar os nossos planos. Conhecer os interesses de Deus irão reajustar os nossos interesses e os nossos desejos. Por que que eu digo isso? Porque muitas das vezes, os nossos desejos podem estar sendo influenciados, podem estar sendo contaminados. Contaminados pelo quê, pastor? Por exemplo, pela nossa carne. A Bíblia diz que nós temos esta natureza humana decaída, pecadora, que a Bíblia chama de carne. Tanto que a Bíblia diz que não devemos satisfazer as obras da carne. Veja que a lista que Paulo nos traz lá em Gálatas capítulo 5, sobre as obras da carne, são sempre coisas que Deus desagrada, que nos contaminam, que nos prejudicam e que pecamos contra Deus quando os cometemos. Isso vem da nossa natureza, é da natureza humana. Então a carne muitas das vezes quer nos dominar, ela desperta desejos, ela desperta desejos dentro de nós, e desejos esses que não são benéficos para a nossa vida, que nos fazem pecar, que nos fazem errar, que nós acabamos comprometendo o nosso relacionamento com Deus e até mesmo o relacionamento com as outras pessoas. Porque a carne, diz a Bíblia, que ela é inimiga de Deus. Ela vai te puxar sempre para trás, nunca em direção a Deus. Enquanto que o Espírito Santo de Deus nos leva a Deus, a carne puxa você no sentido oposto. E essa é uma realidade que está na vida de cada um de nós aqui. Ninguém aqui escapa dessa realidade. Nós temos esta luta interior. E se a gente não cuida, amados, por isso Paulo nos ensina a nós crucificarmos a nossa carne, a nós não darmos chance à nossa carne, porque quando damos chances à carne, ela contamina os nossos desejos, ela contamina os nossos interesses. E quando não é a carne, pode ser a opinião de terceiros. As más conversações corrompem os bons costumes. Nós somos pessoas influenciáveis. Diz-me com quem andas, eu te direi quem és. Por quê? Porque a comunhão, a convivência, pode haver influência. Então as pessoas, elas estão prontas a opinar, elas estão prontas a sugerir, muitas das vezes absorvemos essas opiniões, esses maus conselhos. Então os nossos desejos e interesses podem ser contaminados por terceiros, pessoas até do nosso relacionamento. Não é que a pessoa nos queira mal, mas às vezes o conteúdo que ela nos passa não é o conteúdo da palavra de Deus, não é o conteúdo da vontade de Deus, é o conteúdo do mundo. E o mundo jaz em quem? No maligno, não em Deus. Então podemos ser influenciados, não é que a pessoa nos queira mal, mas às vezes o conselho é mal, o conselho não é bom. Como também nós podemos ser contaminados pelos valores equivocados da sociedade, porque a sociedade vive no padrão do mundo, e muitos desses valores, muitas das vezes, ferem os valores de Deus. O que que a sociedade pensa, por exemplo, de homossexualismo? O que que a sociedade pensa de aborto? Você vai ver que a opinião da grande maioria é totalmente oposta à opinião de Deus. Então a sociedade, de uma certa forma, onde nós vivemos, onde a gente se relaciona, a gente trabalha, sofremos alguma influência e corremos o risco de sermos contaminados nos nossos desejos. Entende? Como nossos desejos e interesses podem ser contaminados por mentiras que deixamos penetrar na nossa vida. E Satanás, ele é astuto. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira, e ele usa esta arma muitas vezes para enredar até os crentes, achando que seus desejos são legítimos, mas de repente são desejos formados por pensamentos no qual Satanás soprou mentiras no seu coração, enganos no seu coração. É por isso que é importante, amados, nós aprendermos a buscar o interesse de Deus, os desejos de Deus, e quais são os planos de Deus. Só para você ter uma ideia, Deus faz um rápido resumo de quais são os planos dele para minha e para a sua vida. Vamos até Jeremias, por favor, capítulo 29, versículo 11, livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Olha o que Deus diz para o seu povo. Ele diz assim: Porquanto somente eu, o Senhor, conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara o Senhor. Planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo. Planos de vos dar esperança e um futuro melhor. Então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E o início do versículo 14, ele diz: eu me deixarei ser encontrado por vocês, assevera o Senhor. Esses são os planos que Deus tem para nós. Planos de paz, planos de vida, planos de nos ajudar a superar as nossas limitações, porque Deus é um Deus que nos ama, Deus é um Deus que zela por nós, Deus é um Deus que cuida do seu povo. A nossa vida não está abandonada no mundo, a nossa vida não está à mercê da sorte, a nossa vida não está como uma folha seca, levada pelo vento, onde não sabemos aonde vai. Muitas pessoas vão dizer: não, a minha vida está indo para o destino. Não, nós não temos destino, nós temos é propósito de Deus na nossa vida, nós temos é projeto de Deus. Deus tem um lindo plano para a gente. Deus se interessa por nós. Então os interesses de Deus são maravilhosos. Não tenha medo dos desejos de Deus, não tenha medo dos interesses de Deus, porque Ele deixou muito claro aqui: eu tenho planos que determinei a vosso respeito, de vos fazer prosperar. Aleluia. Não de causar dor, não de causar prejuízo. A vida nos causa dor, dores, nos causam prejuízos. Vivemos nesse mundo tão difícil, tão caótico. Mas por Deus estar com a gente, amados, Ele quer realizar o seu projeto na nossa vida. Então busque os interesses de Deus, para que você possa se fixar nesses interesses, e você vai aprender coisas extraordinárias que Deus preparou para aqueles que amam a Ele. Veja o poder dos nossos interesses de nos fazer seletivos com a palavra de Deus. Por exemplo, vamos a Romanos capítulo 8, versículo 31. Hoje estamos passeando um pouquinho pela Bíblia, né? É bom para você ir se acostumando com a posição dos livros. É assim que a gente vai aprendendo a conhecer a palavra. Romanos capítulo 8, no versículo 31, temos aqui um versículo que todos nós conhecemos. Você vai bater o olho e você vai dizer: pastor, eu já conheço. Romanos 8:31 diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Aí está a parte que a gente conhece muito bem. Se Deus é por nós, viu como é que todo mundo sabe? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando você olha para esse versículo, o que que te salta aos olhos? Quem será contra nós? Não é verdade? Porque nós gostamos disso. Nós queremos ser invencíveis. Nós queremos ser indestrutíveis. Nós queremos, amados, ter essa sensação de que somos incríveis. Ninguém mexe comigo. Eu estou blindado, hein? Não mexe comigo. A gente não gosta disso. A gente se sente poderoso, né? A gente tem aquela sensação de que o exército celestial estão com seus anjos armados até os dentes, nos cercando, nos blindando, nos protegendo. E aí a gente diz: ah, ai daquele que mexeu comigo, ai daquele que mexeu no ungido do Senhor. A gente gosta disso. Isso está no interesse humano. Esse é o nosso interesse. Tanto é que esse é um versículo que a gente sabe de cor. Basta falar a primeira frase e a gente já completa ela. Porque a gente gosta. Quem será contra nós? Nós amamos isso. Mas quantos de nós atentamos para a primeira parte do versículo? O foco está ali. Quem será contra nós? A gente enche a boca. Que a gente ama isso, a gente quer isso, mas a gente esquece, amados, da primeira parte, que diz: se Deus é por nós. Essa conjunção ser é que vai determinar a realização de quem será contra nós. Então é importante essa primeira parte, muito mais do que a segunda, porque a segunda é do nosso interesse, mas a primeira parte, ela é importante porque a segunda depende da primeira, e Deus é por nós, não porque estamos na igreja. Deus é por nós, amados, não porque somos evangélicos, não porque fazemos caridade, não porque damos o dízimo, não porque somos bonzinhos. Deus não é por nós por causa dessas razões, mas Deus é por nós porque nos rendemos a Ele, porque nos entregamos a Ele, porque desejamos obedecê-lo, porque nós o amamos, porque toda a nossa vida se voltou para Ele e agora nós somos dEle. Quando o meu coração, quando o nosso coração se volta para Deus, Deus se volta para a gente. Deus é por mim quando eu estou com Ele. É o que diz a palavra lá em 2 Crônicas, na segunda parte do versículo 2: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará achar, porém se o deixardes, Ele vos deixará. Então, para que nós possamos ter a certeza de que Deus nos guarda, de que Deus nos protege de todo mal, de que nenhuma intenção maligna será contra nós, nós precisamos responder essa pergunta: Deus é por mim? Entende? Deus está do meu lado? Porque isso requer também a gente responder: eu estou do lado de Deus? Eu honro a Deus, eu busco a Deus, eu louvo a Deus, eu tenho a minha vida nele, eu só o busco nos momentos dos meus interesses. É aí que eu vou orar, é aí que eu vou à igreja, mas quando tudo está bem, eu esqueço de Deus. Como é que eu quero que nada seja contra mim, se eu sequer dou atenção para o fato de se Deus é por mim? Porque é Deus quem garante a vitória, não é o nosso braço, não é a força do braço humano, mas é se Deus está presente. Por isso que Moisés disse: Senhor, nós só vamos partir se o Senhor estiver com a gente, porque nós vamos enfrentar nações inimigas, nós vamos enfrentar dificuldades no deserto, e sozinhos nós vamos sucumbir. Nada vai ser contra nós se o Senhor estiver por nós. Então, amados, é importante nós entendermos isso. Veja que às vezes a gente se concentra em um ponto e às vezes a gente não medita em outro, que é o fundamental para que aquilo que é do nosso interesse possa realmente acontecer na nossa vida. Quer ver um outro texto do nosso interesse? Salmo 23. Nem precisa abrir. Nem precisa abrir. O que que diz o Salmo 23, versículo 1? Diga de novo: o Senhor é o meu pastor, qual é o nosso interesse? Nada me faltará. É ou não é verdade? Porque a gente não gosta da privação, nós não gostamos de ter falta, irmãos, nós não gostamos de pouco ou nenhuma grana. Aliás, nós gostamos de dinheiro, gostamos de shopping, gostamos de consumo, gostamos de comer bem, de se vestir bem. Nós detestamos dívidas, amém? Amém? A gente não gosta. A gente ama a prosperidade. Você ama a prosperidade? A gente ama. Tanto que as campanhas de prosperidade nas igrejas estão assim, ó. Porque a gente ama a prosperidade. A gente quer ganhar sempre, perder nunca. Esse é o nosso interesse. Por isso que algumas às vezes fazem ou compram um quadrinho do Salmo 23, põem lá na porta da sua casa, achando que a escassez não vai entrar. Nada me faltará. E aí a gente percebe que o salmo mais amado, mais querido do mundo, ainda é um pouco mal compreendido, um pouco mal entendido por muitos crentes ainda. Porque veja, igualzinho ao versículo anterior que nós falamos aqui, a primeira parte do versículo primeiro depende todo o salmo. Todas aquelas bênçãos maravilhosas do Salmo 23, inclusive o nada me faltará, depende da primeira frase. Igualzinho o Salmo 91, você conhece também o Salmo 91? São os dois salmos mais conhecidos. A A gente ama o versículo 3 em diante do Salmo 91. Quem não conhece, cai o mil ao teu lado. Tu não? A gente sabe. Praga nenhuma. Mas todo o Salmo 91, do 3 em diante, depende do versículo 1 e 2. E aqui no Salmo 23, depende simplesmente: o Senhor é o meu pastor. Davi, ele utilizou essa metáfora para tentar descrever uma realidade fantástica de Deus na nossa vida, amados. Por ele, Davi, ter sido um pastor de ovelhas, das ovelhas do seu pai Jessé, ele sabia muito bem o significado dessa frase, quando ele compôs o Salmo 23. Porque os pastores do Oriente, eles zelam pelo seu rebanho. Eles cuidam do rebanho quase como se fosse parte da família, tanto que alguns dão nomes às ovelhas, chamam por nomes carinhosos que eles dão a cada uma delas. Esses pastores, eles cuidam delas tanto coletivamente, como ele cuida também de cada uma individualmente. Se está com carrapato, vai lá, cuida. Se foi ferida, vai lá, cuida. Como também ele cuida de todo o rebanho, levando aonde há água, levando aonde há pasto. Há um zelo por esses pastores. Eles protegem essas ovelhas dos animais ferozes. Por isso que o pastor no Oriente sempre andava com uma vara, tipo um cacetete, que colocava no cinto, e também com um cajado, que é como se fosse uma grande bengala, poderíamos assim dizer, uma grande vara, no qual em cima faz uma curva, uma pequena curva, no qual ele utiliza aquele cajado muitas das vezes para orientar as ovelhas enquanto leva para o lugar desejado. Essa parte curva muitas das vezes pega ali de uma forma carinhosa no pescoço da ovelha para ela vir para cá, porque se ela seguir, as outras vão atrás. Então ele tem que estar sempre guiando, e o cajado ajuda exatamente a guiar, disciplinando a ovelha, e a vara para afugentar os animais ferozes que muitas das vezes se aproxima tentando arrebatar uma das ovelhas. Então isso tudo fazia parte dessa profissão no qual o Davi, por muitos anos, ele conviveu. Então, ele utiliza essa metáfora para mostrar como Deus trabalha na nossa vida. E o detalhe nisso tudo é que ele mostra que a ovelha, ela se deixa apacentar. Amém? Amém. A ovelha se deixa apacentar. E será que nós estamos dispostos a isso? Porque veja bem, amamos o nada me faltará, mas declarar que o Senhor é o meu pastor, isso implica numa decisão. Isso implica em deixar-se ser apacentado por esse Deus, pelo Senhor. Isso requer uma decisão, e a questão é: estamos dispostos a isso? Estamos dispostos a nos submeter a Deus? Estamos dispostos a ser guiados por Ele? Estamos dispostos a obedecer às suas ordens? Estamos dispostos a confiar nas suas decisões e escolhas para a nossa vida, ou queremos tomar as rédeas disso tudo? Por isso não basta apenas termos o interesse no nada me faltará, se a nossa vida não traduz na realidade da primeira parte: o Senhor é o meu pastor. Que não é um pastor tirano, que não é um pastor apenas no interesse da lã das ovelhas, mas é o pastor que cuida, que zela, que ama, que chama pelo nome, entende? E Davi coloca exatamente nesse prisma qual é o interesse de Deus para a nossa vida, amados. Mas para Deus ser o nosso pastor, nós precisamos tomar essas decisões, deixarmos ser apacentados por Ele. Mas quando a gente toma esta decisão, sabe o que acontece? Um sentimento de satisfação invade a nossa alma, amados. Um sentimento de satisfação. E nós passamos a dizer o que realmente o Salmo quer dizer: visto que o Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. Esse é o verdadeiro sentido do versículo 1 do Salmo 23. Se o Senhor é o meu pastor, que me conduz, que me guia, no qual eu me submeto e me deixo ser apacentado, então um sentimento de satisfação vai invadir a minha alma e de nada eu vou sentir falta. Mesmo quando pareça eu passar por um momento de privação, mas Deus é um Deus que supre o meu coração. Mesmo que não haja um suprimento material, mas há um suprimento espiritual, e isso é satisfatório. Isso é o que nos dá força para enfrentar os trancos da vida. É isso que nos dá força e perseverança para a gente lutar, para a gente não desistir, para a gente seguir em frente. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor. E aí a gente vai poder declarar esse Salmo 23, dizendo: se o Senhor é o meu pastor, Ele irá preencher todas as lacunas e buracos da minha vida. Se o Senhor é o meu pastor, Ele suprirá, segundo a sua riqueza em glória, cada uma das minhas necessidades. Visto que o Senhor é o meu pastor, Ele não me deixará sozinho nem solitário, mas Ele vai estar sempre ao meu lado. Se o Senhor é o meu pastor, Ele afugentará o diabo com a sua intenção maligna de tentar destruir a minha vida. Visto que o Senhor é o meu pastor, Ele me guardará de todo mal. Visto que o Senhor é o meu pastor, Ele me honrará diante das tentativas, das circunstâncias do diabo e dos homens de me humilharem. Visto que o Senhor é o meu pastor, Ele me ajudará a não ter medo nem da vida e nem da morte. E visto que o Senhor é o meu pastor, Ele trará refrigério ao meu coração diante do estresse e das preocupações da vida. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse é o verdadeiro sentido. Não é nada me faltará no sentido que Deus vai me fazer rico, que Deus vai atender a todos os meus caprichos, mas Deus vai atender a todas as minhas necessidades, porque Ele é meu pastor. Visto que o Senhor é o nosso pastor, de nada sentiremos falta. Entende, amados? Esse é o verdadeiro e real significado do nada me faltará. Aí eu concluo lendo com você João capítulo 10. Esse é um capítulo maravilhoso. Eu não vou ler todo ele, quero ler apenas do verso 1 ao 16. Você encontrou? Acompanhe na sua Bíblia, por favor. Em verdade vos asseguro, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro à procura de outra passagem, esse é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre a porta do aprisco e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. E depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Todavia, de modo algum seguirão a um estranho, ao contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus falou de forma proverbial, mas eles não compreenderam o significado do que lhes havia falado. Sendo assim, Jesus lhes disse de novo: em verdade vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é o pastor, a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as apanha e dispersa o rebanho. O mercenário foge, porque é um mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e entrego minha vida pelas ovelhas. E graças a Deus pelo versículo 16, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Glória a Deus, glória a Deus. Nós somos estas ovelhas, no versículo 16. Jesus é o bom pastor. Esse pastor é maravilhoso. Esse pastor cuida da gente muito bem. Por isso, amados, antes de buscar os seus interesses, busque Jesus. Que Jesus seja o seu maior interesse, porque é esse pastor que vai permitir que a nossa vida não tenha falta. Mesmo muitas das vezes o pastor tendo que atravessar junto com as ovelhas os desertos. Aquela região do Oriente Médio é uma região desértica. Não é fácil ser pastor de ovelha lá naquela região. E muitas das vezes o pastor precisa atravessar junto com as ovelhas o deserto, porque o pastor é mau? Não. Ele é um bom pastor. Mas ele sabe que lá na frente tem um oásis. Ele sabe que lá na frente tem pastos verdejantes. Ele sabe que lá na frente tem águas tranquilas. Ele sabe que lá na frente tem um lugar de descanso. Mas às vezes desertos são necessários serem atravessados, mas o pastor caminha junto. O pastor não diz, vai lá e eu me encontro com vocês já no oásis. Não, ele segue junto, porque no deserto há perigos, no deserto há aridez, no deserto a ovelha desanima, no deserto vem os lobos, vem os animais ferozes, mas o pastor segue junto. Se você está atravessando um deserto, eu volto a dizer o que eu costumo dizer sempre aqui, você não está sozinho. Aí eu entendo porque que Davi disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ele é o bom pastor, ele não nos deixa nunca, irmãos. Às vezes temos essa sensação de abandono, mas é só sensação. Ainda bem que não vivemos por sensações, nós vivemos pela fé, e a fé é baseada na palavra de Deus, e Deus promete estar conosco todos os dias até o fim dos tempos, e Ele é o nosso bom pastor. Tenha essa confiança. Teus amigos te abandonaram? Jesus não te abandona. O mundo virou um deserto? Não tem problema não. Importante é o bom pastor estar comigo, porque se ele está comigo, ele vai me levar para o oásis, ele não vai me levar para a morte, ele não vai me levar para a derrota definitiva, pelo contrário. Então essa confiança a gente precisa ter nele, amados, e Deus vai te dar esse sentimento de satisfação, e as pessoas vão olhar para você e não vão entender na dica de nada. Como é que pode você ter esse brilho nos olhos passando pelo que você está passando? Como é que pode você ter essa confiança nesse problemão que você se vê enrascado, mas você é capaz de dizer, apesar disso tudo, de nada eu estou sentindo falta, porque Deus é o supridor da minha vida, Ele é o meu pastor, Ele é o meu guia, Ele é o meu protetor. Deus tem interesses maravilhosos por cada um de nós, amados. Não tire isso do seu coração, não deixe o diabo roubar isso do teu coração. Então, amados, esse é o assunto do nosso interesse. Que o nosso interesse seja Ele. E aí, Ele vai nos ajudar a rearrumar os nossos interesses, para serem interesses santos, desejos santos, para nós podermos conquistar todas as promessas maravilhosas que Deus tem para cada um de nós. Você está disposto a pagar esse preço? Amém? Então que Deus nos ajude, porque a vida aí está diante de nós. Daqui a pouco nós vamos sair daqui, cada um volta para a sua realidade de vida, porque aqui é um paraíso, aqui é o céu, mas daqui a pouco a gente vai encontrar a nossa realidade lá fora. Mas mesmo com a sua realidade lá fora, o Senhor vai te acompanhar todos os dias. Não tenha medo do amanhã, não tenha medo das circunstâncias, não tenha medo se o diabo está ameaçando se levantar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Então tenha essa confiança no Senhor. Amém? Nós vamos orar agora. Nós vamos colocar diante de Deus os nossos desertos. Vamos colocar diante de Deus as nossas angústias. Vamos colocar diante de Deus as nossas inquietações. E vamos acreditar naquilo que a palavra de Deus tem nos apresentado. E tenha certeza, você vai ver milagres acontecendo. Você vai ver o poder de Deus agindo na sua vida. Porque quando você crê, quando você confia, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Então, o que Deus apenas pede de nós é que tenhamos fé. Porque isso agrada a Ele. E quando você se agrada do Senhor, quando você compreende os interesses de Deus e diz, são muito mais elevados que os meus, eu quero esses interesses, eu quero para a minha vida, aí Deus vai ter a alegria de satisfazer os desejos do teu coração. Vamos ficar de pé. O que você deseja que Deus faça na sua vida? Qual é o seu interesse de ver acontecendo na sua casa, na sua família, na sua vida profissional? O que você deseja que Deus realize na sua existência? Você pode curvar a sua cabeça e conversar em particular com Deus nesse momento antes de orarmos juntos? Faz aí uma confidência com Deus. Deus, o meu desejo é esse. Eu gostaria de ver esse sonho realizado, Senhor. Eu tenho esse projeto de vida, Pai. Mas se esse projeto precisa de alguns retoques, me ajuda. Não deixe esse meu interesse ser contaminado por nada, Senhor, a não ser pela Tua vontade. E me ajude, Senhor, na caminhada em direção a eles. Me ajude, Senhor, a ver esses desejos realizados, esses sonhos se concretizando, para que o Teu nome seja exaltado. Aleluia. Querido Deus, nós oramos nesse momento, Senhor, diante das necessidades expostas aqui, porque aquilo que ainda não aconteceu na vida, ainda é uma necessidade, algo que almejamos, algo que desejamos. Talvez hajam pessoas aqui desejando ver a cura de uma enfermidade, e serem saradas, serem curadas, a ela ou algum amigo, algum parente, algum familiar. Há pessoas aqui desejando ver a sua vida profissional crescendo, se solidificando, se firmando. Diante de uma situação econômica preocupante, onde as portas estão sendo fechadas para muitos profissionais, mas eles estão pedindo, Senhor, que eu consiga crescer profissionalmente, que eu consiga galgar degraus no crescimento profissional, na minha carreira. Talvez hajam pessoas aqui, Senhor, pedindo pela sua casa, pela sua família, diante de algumas situações existentes, estão pedindo restauração, estão pedindo reconciliação, estão pedindo reaproximação, ó Deus, ou sabedoria para se relacionar melhor. Tu sabes o que cada família aqui necessita e carece. Há pessoas aqui talvez pedindo paz no seu coração, porque a pressão da vida é muito forte e tem tirado noites de sono, tem produzido noites mal dormidas, tem provocado estresse, tensão, preocupação. Talvez outros aqui estão pedindo, Deus, eu tenho me sentido longe de Ti, eu tenho me sentido afastado da Tua presença, e hoje o Teu Espírito falou comigo, eu quero me aproximar, eu quero que o Senhor seja o meu pastor, eu quero que o Senhor mude a minha vida, que o Senhor entre na minha existência e comece a ajeitar a minha vida, Senhor, porque ela está destruída, ela está, Senhor, sem rumo, sem direção. Pai querido, atende cada uma dessas orações, Pai. Teus olhos nos contemplam agora, Senhor. Os Teus olhos estão fixos sobre nós. E Tu percebes quais são as lacunas da nossa existência. Vem em nome de Jesus preencher todas elas. Vem em nome de Jesus nos ajudar a alcançar esses desejos, esses sonhos, esses pontos de interesse, Senhor, que estamos submetendo à ação do Teu Espírito, para que os nossos interesses sejam os Teus, para que os nossos propósitos sejam semelhantes aos Teus, ó Pai, e assim nós possamos construir uma vida bem alicerçada, possamos aprender a viver melhor a vida, compreender a vida, Senhor, uma vez que nós encontramos o verdadeiro sentido de viver, que é Jesus, e que nele temos esperança, e que nele nós somos cuidados, nós somos orientados, nós somos apacentados. Guia-nos, ó Deus, em direção à Tua vontade, e ajude que cada um aqui tenha a alegria de ver os seus sonhos realizados, Pai, em nome de Jesus. Traz esta bênção, Deus, traz esta bênção, em nome do Senhor Jesus, e que o Teu povo seja cheio da Tua alegria, seja cheio da Tua paz, que nunca falte esta viva esperança, porque mesmo que o mundo vire de cabeça para baixo diante de nós, Senhor, nós ainda assim teremos confiança. Ainda assim, nós não vamos olhar para trás, nós não vamos desistir, nós não vamos murmurar, nós não vamos desanimar, porque a nossa vida está segura na Tua presença. Nós estamos em Tuas mãos e as Tuas mãos nos guiam, Pai. Vem abençoar os Teus filhos, que ninguém saia daqui igualzinho da forma que entrou, Senhor, mas que saia com uma alegria renovada, que saia com a sua fé restaurada, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toca o seu coração, comece a agradecer, dizendo: Deus, obrigado, porque o meu coração não está vazio, o meu coração está cheio da Tua presença, e eu Te louvo, eu Te adoro, eu Te agradeço. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor.